Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Tem sido sempre, desde o primeiro álbum em 2009, homónimo, uma carreira em crescendo com o EP Parallel Seismic Conspiracies do ano passado também, e agora com o novo longa duração 12 Desperate Straight Lines, todos na editora Merge, a produção do mesmo disco a cargo do amigo de Michael Lerner, o principal responsável pelo este projeto, o Telekinesis, Chris Waller, dos Dead Cab for Cutie. Bem-vindos, Orelha Extra. Como dissemos, Telekinesis, começamos com You Turn Clear in the Sun, saltamos para Please Ask for Help. extra depois de uma semana de ausência. Fernando Cabrita à condução destas duas horas. Começámos com o novo Telekinesis, 12 Desperate Straight Lines, 2 Damage U-Turn Clear in the Sun e Please Ask for Help. E para continuar, a dupla dinamarquesa, adorada por Stuart Staples dos Tindersticks, constituída por Jacob Ballens e Anders Mathiassen, respectivamente vocais e guitarras, com alguns apontamentos vocais à mistura. 4 anos depois do álbum Stockholm Syndrome, o regresso com este EP Gospel of Man são os Murder. Apelativo do novo disco Gospel of Man dos Murder, e com este estilo musical não admira que Stuart Staples goste tanto deles. E o tema é precisamente Aqueduct, ou melhor, Aqueduct. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We

vez em quando lá volta ele aqui à orelha extra, Conan Mocassin, o neozelandês que reside em Londres desde 2007. O seu primeiro álbum, de título Please Turn Me Into The Snats, veio agora novamente à luz do dia em reedição, mas com o título de Forever Dolphin Love, em CD duplo, já que vem acompanhado de um outro disco com temas ao vivo. Começamos por ouvir do CD original o tema Quadrupus Island, e depois precisamente desse disco ao vivo, com o título Forever Dolphin Live, ouvimos o tema contido no outro, Faking Jazz Together. Conan Mocassin por aqui a rodar, ele que conta com fãs de peso como Johnny Marr ou Tom York. Este último, obviamente, dos Radiohead, e acho que não vale a pena dizer onde Marr teve, qual foi a banda, claro. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. Erica M. Henderson é norte-americana do Dakota do Sul, onde nasceu, mas a residir agora em L.A. Não é novata nestas coisas da música, já esteve nos Amps for Christ e nos Gowns, e lança-se agora em aventura a solo, assinando com as iniciais do nome EMA. O álbum chama-se Past Life Martyred Saints, e de lá estreamos o tema Under Room, para ouvir em próximas edições da Orelha Extra de Certeza Absoluta. Estas 2 horas vão para o ar à sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Online Kidsnet, RUC

Conhecíamos com uma voz feminina à frente do excelente projeto iraniano Niaz, mas a solo é a primeira vez que ouvimos um seu disco, apesar deste ser já o 10º. Azam Ali nasceu em Teherão, no Irão, e neste novo From Night to the Edge of Day recupera canções de embalar do Médio Oriente, com a participação de músicos curdos, azeris, palestinianos e cristãos. Diz-nos ela que as canções foram escolhidas de pequenas comunidades através do Médio Oriente, entre os curdos iraquianos ou os azeris do Irão, num apelo à paz e ao fim dos conflitos. Vamos ao Médio Oriente e o Ocidente é culpado por tudo, mas, no entanto, muitos dos nossos problemas provêm da nossa maneira de pensar, das divisões culturais, dos conflitos étnicos. Não interessa a que cultura pertences, somos todos iguais na essência e as canções de embalar comunicam-nos isso. Dandini, Dandini, Dastana, Dandini. تنهایه یه مسین لحنایه ایرانیانه آزم علی no seu novo disco From Night to the Edge of Day, dois temas Nu i Shemanam e Dandini. E continuamos com mais um destaque que se inicia hoje por aqui na Orelha Extra, mais um número da revista de vanguarda nova-iorquina Telos Audio Cassette Magazine, a principiar hoje o número com Paul Bowles, o escritor e músico norte-americano, amigo de, por exemplo, um outro marcante compositor da América do Norte, no início do século XX, Aaron Copland. Nascido em 1910, Bowles foi viver para Tanger em 1947, onde viria a falecer em 1999. Foi também amigo e contemporâneo de grandes figuras das letras norte-americanas, principalmente os escritores ligados à Beat Generation, ao movimento Beat Generation, como Allen Ginsberg ou William S. Burroughs, entre muitos outros. Mais conhecido enquanto escritor do que músico, apesar de ter deixado extensa obra composta nesta cassete que acompanha o número 23 da revista Telos, temos gravações de campo efetuadas por Bowles em Marrocos, bem como a leitura de alguns textos pelo próprio, assim como interpretações de algumas das suas composições. Hoje vamos ouvir Le Coran Sheikh, Sorat Yassin, interpretado por Abdel Samad, e depois o texto Halal, narrado pelo mesmo Paul Bowles. Telos número 23, The Voices of Paul Bowles. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Halal. He was born in the hotel where his mother worked. The hotel had only three dark rooms, which gave on a courtyard behind the bar. Beyond was another smaller patio with many doors. This was where the servants lived, and where Halal spent his childhood. The Greek who owned the hotel had sent Halal's mother away. He was indignant because she, a girl of 14, had dared to give birth while she was working for him. She would not say who the father was, and it angered him to reflect that he himself had not taken advantage of the situation while he had had the chance. He gave the girl 3 months' wages and told her to go home to Marrakesh. Since the cook and his wife liked the girl and offered to let her live with them for a while, he agreed that she might stay on until the baby was big enough to travel. She remained in the back patio for a few months with the cook and his wife, and then one day she disappeared, leaving the baby behind. No one heard of her again. As soon as Halal was old enough to carry things, they set him to work. It was not long before he could fetch a pail of water from the well behind the hotel. The cook and his wife were childless, so that he played alone. When he was somewhat older, he began to wander over the empty tableland outside. There was nothing else up here but the barracks, and they were enclosed by a high, blind wall of red adobe. Everything else was below in the valley, the town, the gardens, and the river, winding southward among the thousands of palm trees. He could sit on a point of rock far above and look down at the people walking in the alleys of the town. It was only later that he visited the place and saw what the inhabitants were like. Because he had been left behind by his mother, they called him a son of sin and laughed when they looked at him. It seemed to him that in this way they hoped to make him into a shadow in order not to have to think of them as real and alive. He awaited with dread the time when he would have to go each morning to the town and work. For the moment, he helped in the kitchen and served the officers from the barracks, along with the few motorists who passed through the region. He got small tips in the restaurant and free food and lodging in a cell of the servants' quarters, but the Greek gave him no wages. Eventually, he reached an age when this situation seemed shameful, and he went of his own accord to the town below and began to work, along with other boys of his age, helping to make the mud bricks people used for building their houses. Living in the town was much as he had imagined it would be. For 2 years, he stayed in a room behind a blacksmith shop, leading a life without quarrels and saving whatever money he did not have to spend to keep himself alive. Far from making any friends during this time, he formed a thorough hatred for the people of the town, who never allowed him to forget that he was a son of sin, and therefore not like the others, but mischot, damned. Then he found a small house, not much more than a hut, in the palm groves outside the town. The rent was low and no one lived nearby. He went to live there, where the only sound was the wind in the trees, and avoided the people of the town when he could. One hot summer evening, shortly after sunset, he was walking under the arcades that faced the town's main square. A few paces ahead of him, an old man in a white turban was trying to shift a heavy sack from one shoulder to the other. Suddenly it fell to the ground, and Allah stared as two dark forms flowed out of it and disappeared into the shadows. The old man pounced upon the sack and fastened the top of it, at the same time beginning to shout, "Look out for the snakes! Help me find my snakes!" Many people turned quickly around and walked back the way they had come. Others stood at some distance watching. A few called to the old man, "Find your snakes fast and get them out of here. Why are they here? We don't want snakes in this town." Hopping up and down in his anxiety, the old man turned to Allah. "Watch this for me a minute, my son." He pointed at the sack lying on the earth at his feet, and snatching up a basket he had been carrying, went swiftly around the corner into an alley. Allah stood where he was. No one passed by. It was not long before the old man returned, panting with triumph. When the onlookers in the square saw him again, they began to call out, this time to Allah, "Show that Barani the way out of the town. He has no right to carry those things in here. Out, out." Allah picked up the big sack and said to the old man, "Come on." They left the square and went through the alleys until they were at the edge of town. The old man looked up then, saw the palm trees black against the fading sky ahead, and turned to the boy beside him. "Come on," said Allah again, and he went to the left along the rough path that led to his house. The old man stood perplexed. "You can stay with me tonight," Allah told him. "And these," he said, pointing first at the sack and then at the basket, "they have to be with me." Allah grinned. "They can come." Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. belgas e bem intensos e chamam-se Ultra Follows, só poderiam ter mesmo este nome, o novo álbum Soul Barry Hagen, e por aqui soaram os dois temas iniciais, Pathological Free Mind Verse e Right Models, Love It or Drop It, dizemos nós. São os finais da primeira das duas horas de hoje de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Para o fim, os porto-riquenhos da Vila 666, do último trabalho Tambajo. O tema escolhido é Los Cruzes, e até o fim ainda os nova-iorquinos Chaos, do álbum homónimo. Yeah.

Thank you. Esta segunda hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita e começamos com Dustin O'Halloran, ele que fez parte há uns anos atrás da excelente banda pop que eram os Devex. Este é o seu álbum solo, chama-se Lumiere, e de lá extraímos A Great Divide e Quintet Number 1. Para continuar, também uma grande senhora de folk music norte-americana, Mary Gauthier. Foundling, foundling, looking for home, wanders through darkness and travels alone. A baby unwanted, unloved and unblessed, left on a doorstep, an unbidden guest. Shivering shadow, a child with no name, severed, surrendered, sinking in pain. Conceived in the gale of a ruinous storm, partially killed, partially born, abandoned. Oh my gosh. Falling through space, nobody's there. Que dá o título ao último e excelente trabalho, mais um para a norte-americana Mary Gauthier, chama-se The Foundling. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. If I could just get the first line, the song write itself. And if I could just get the second line, the rest would be downhill. And a magazine would ask me what the songs are about. I would say it's a mystery, they just come out. if I could throw you a lifeline, you could save yourself. And if I could go with you sometime, you wouldn't be by yourself. And you could kick the habit that is costing you a fortune and keeping you from making it and holding you for ransom. They say she's well read, and it's not just her looks, that's what they said, but you can't judge a lover by her books. And if I just let my guard down, I'd be more open to attack. We could go into the sunset with our own soundtrack. Her looks, no, that's what they said, but you can't judge a lover by her books. Oh, and if I could just get the first line, the song would write itself. Apesar de ter feito parte dos Railroad Jerk e White Hassel, bandas da editora Matador e da mesma altura dos Pavement, mas que nunca atingiram a notoriedade destes, Marcellus Hall foi um músico que sempre passou desapercebido, demasiado diríamos nós, tendo depois iniciado uma carreira como ilustrador, que lhe trouxe maior reconhecimento em publicações como a New Yorker ou The Atlantic. Finalmente, o seu álbum a solo, este 2011, chama-se The First Line. Começamos por ouvir precisamente esse tema, The First Line, e saltamos agora para Star Position, Marcellus Hall. Park. trouble. Your life is no longer a mystery, 'cause you forgot to clear the history. Bungee jumping from the skyline, plunging to your open neckline. You're not just one of the masses, you get plus one backstage passes. And uma espécie de Bob Dylan mais soalheiro, mais pop, salvaguardadas as devidas distâncias, como é óbvio. Marcelo Zoll, finalmente o álbum estreia, chama-se The First Line, sai na Glacial Bass e ouvimos The First Line e Star Position. E não se admirem se a música seguinte vos vai fazer lembrar os Tamachecks, Tinari Wen, já que tal como essa incontornável formação do Mali, também Omara Bombino Mokhtar é Tuareg, excelente guitarrista e luta pela libertação do seu povo, expulso pelo governo do Níger e deambulando agora pelo deserto do Saara. Ao que sabemos, este é o seu primeiro longa duração, intitulado H10, a cidade do Níger onde nasceu Omara Bombino Mokhtar. O disco vem só assinado como Bombino. Oh yeah,

verdade que a técnica instrumental é por vezes muito importante e essa sobra nos músicos principais deste projeto, Dub is a Weapon, Dave Ann e Larry McDonald, com a ajuda de outras mais-valias, como o saxofone de Maria Heisen, num projeto de dub totalmente criado com instrumentos e sem truques de estúdio, e por isso mesmo é que a técnica é por aqui bem importante. A criatividade também sobra bastante neste género musical e não é preciso terem por lá nenhum Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, sem desprimor para estes, claro. Dub is a Weapon, do novo álbum Vaporized, o tema Persistence. Anteriormente ouvimos ainda do Norte da África Bombino com o seu álbum H10, o tema extraído foi Tarani. Much more to this life than there was before. It's so much easier moving through the world when you got a heavy beat, with your headphones on when you're rolling down the street. When you wake up in the morning, it's so quiet you can hear someone snoring, but you don't mind it 'cause everybody else in the house is asleep. Everybody else in the house. Pavement dos inícios, com um desaparecido Ben Lee, ou uns Built to Spill mais John Fogerty do que Neil Young, o canadiano Jim Kilpatrick, que assina Shotgun Jimmy, com a ajuda de Ryan Peters e Jay Bird, que já acompanharam os Lady Hawk, Feist, Lightning Dust ou mesmo Do Make, Say Think. O álbum Transistor Sister, ficamos com King of Kreuzberg e ouvimos também, de seguida, Masterpiece, Shotgun Jimmy. Disagree, 'cause we got different things that we believe in. I believe a lot of good can come from doing something just for fun, even if you're the only one who thinks it's ever worth repeating. I don't think that there's a right or a wrong way of writing or singing a song, even if you're just making it up as you're going along. It's such a beautiful form of expression. I ain't saying everything out there is great. There's a lot of stuff I like and a lot of stuff I hate. Spend some time with the good, let the bad slip away. It's all about how you focus your attention. From the tree and polish it, shine it, refine it, grow hungry and eat it. When you're through digesting, it'll be the same type of shit that everybody else has been making. Oh, masterpiece, my masterpiece. Take a look at me and my masterpiece. Walking down the street, stop and get something to eat. Bon appetit with my masterpiece. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. agente responsável pela editora Stankhouse de Portland, nos Estados Unidos da América, já se chamaram Here Comes a Big Black Cloud, agora abreviaram para Big Black Cloud neste novo álbum Dark Age, o tema inicial Fancy Fucks. Orelha extra com Fernando Cabrita no Brasil, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar da Universidade Federal de São Carlos, 95.3 FM e o streaming direto em radio.ufscar.br. Depois, ao sábado em Portugal, sexta para sábado à meia-noite, na Rádio Online Kitchenet, wix.com/kitchenet/radio, ao meio-dia na RUC, 107.9 RUC.pt, às 19 horas na Rua 102.7 Rua.pt, e depois à noite às 21 na Rádio Castrense 93.0 radiocastrense.net. e o podcast está todo atualizado no nosso sítio em www.orelhaextra.com. Têm à vossa disposição também, digam qualquer coisa, enviem músicas, chateiem-nos a cabeça através do nosso e-mail orelhaextra@sapo.pt. Músicos mais prolíficos que conhecemos, se não mesmo o mais, claro que falamos de Robert Pollard, já editou álbum a solo em nome próprio este ano e também este projeto com um outro, Guided by Voices, Doug Gillard, o regresso dos Lifeguards e fala-se ainda num novo projeto para Pollard a sair em breve e do qual nos falha agora o nome. Do álbum Waving at the Astronauts dos Lifeguards ficou Sexless Hotel. E os cadáveres dão, por vezes, espasmos. Quando já se tinha feito a certidão de óbito ao género musical pós-rock, eis que, desses lados, ainda há vida. E, pelo que se ouve, cheia de vitalidade contida neste Ghost Surveillance de uma banda de, adivinharam, Chicago. Algernon. Vidas da Orelha Extra de hoje com os Algernon Debriefing, incluído em Ghost Surveillance, e para o fim também Laurel Halo do EP King Felix. Fiquem bem, tchau.